menos um. Dia atrás das grades, contagem progressiva. Uma liberdade de centésimas segundos, uma hora ela vem. O sol vai brilhar, liberdade, amém. Campo minado, pesadelo, desespero. Muitos condenados, a lei dos 30. Parceiro, tá nos trânsitos, nas trancas, na opressão total. Um deixa, um tiro, o assunto é mil grau. Do pote, os queridos enquadraram os funcionários. Tomaram a radial, emicharam os três raios. Na penitenciária, tomaram o AP1. Uma liberdade, um por todos e todos por um. Com uma réplica de sabão trajado de agente, estourando os cadeados, olho por olho, dente por dente. Aí, irmão, o bagulho tá molhado. Bagalho de picaragem, o prédio está trancado. O HT falou, começa a negociação. O salve é passado pra toda a população. Chegaram na sintonia, passaram a caminhada. Tentaram dar um tiro, mas a fuga foi frustrada. Na hora que os caras saiu, a ambulância não tava lá. Deixaram os três raios para agir, não e picar. A mente a milhares, disposição corre na veia. Os rimes estão querendo que entrega a cadeia. Ele está em choque dos agentes de refém, pedindo pelo amor de Deus pra não matar ninguém. Uma liberdade é um papel pra polícia, um troféu. Solta o réu, solta o réu, solta o réu, solta o réu. Condenado tá cruel. Pelo amor de Deus do céu, solta o réu, solta o réu, solta o réu, solta o réu. Contenção, linha de frente, tem um companheiro com uma quadrada na mão, atento o tempo inteiro, cativando com o diretor, guerreiro da liberdade, ameaçado de pra tranca, na opressão covarde. É um seguinte, senhor, não tá vivendo não, já que está nessa vida, a consequência do ladrão. Numa atitude dessa, carreta vários problemas, mas nós somos gladiadores, é guerra contra o sistema. Tirando vários anos, condenado além dos 30, deu o deixo, os cara enquadra, os cara toma, os cara é ninja. Não teve opção a não ser periculoso. Muito mérito, conceito no mundo criminoso. Uma rafa de companheiros, vários irmãos armados, enquadrando estupradores, todos sequestrados. Se desse o aval, o bicho vai pegar. A faca vai rasgar, cabeça vai rolar. Enrola no colchão, um sinal mete fogo. Pelo que o coisa fez, isso pra ele é até pouco. Enquanto isso, sete agentes em uma cela estão em choque, apavorados, estão borrando a cueca. Agora vê como é bom oprimir ladrão, pensando em mudar de vida, abandonar a profissão. Uma liberdade é um papel pra polícia, um troféu. Solta o réu, solta o réu, solta o réu, solta o réu. Condenado tá cruel, pelo amor de Deus do céu. Solta o réu, solta o réu, solta o réu, solta o réu. A tranca está aberta, tudo tranquilo até agora. Pensando de uma forma, a milhão tentar ir embora. Tentando de um jeito, tentando de outro. Porque se nunca conseguir, nunca será solto. Aí é só castigo e a opressão total. Que lugar que vai de bonde, avaré um obsessão. Presidente Bernardo, Taubaté ou Catanduva. Vai ser só sofrimento, humilhação, fora aquela surra. Cada ação tem a sua reação. Nunca age na emoção, prevalece a razão. Negociando no HT pra chamar a atenção da mídia. Liga pro advogado pra proteger a integridade física. Vamos usar a mente e agir na inteligência. Usar a estratégia e trabalhar na experiência. Não vai ter opção a não ser nos entregar. A rapa do setor começa a negociar. Sua cadeia, diretor, tudo será normalizado. Os caras só vai se entregar na presença do advogado. Enquanto ele não chega, não tem negociação. Sem chance da gente de devolver sua prisão. De repente chega o gravata, pede atenção do diretor. Tudo é resolvido na presença do doutor. Rapaz, fica com Deus, um dia a liberdade canta. Agora é sofrimento, humilhação e a tranca. Uma liberdade é um papel pra polícia, um troféu. Solta o réu, solta o réu, solta o réu, solta o réu. Condenado tá cruel, pelo amor de Deus do céu. Solta o réu, solta o réu, solta o réu, solta o réu.